tinha um culto desviado. Tão linda ela passou, fio, fio, assobiou. O tio olhou desesperado. A tia beliscou, deu um tapa pra mortar. Safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não. Se enxerga, tiozão. O corpinho dela e o guarda de trânsito. Essa sem a mesma função. Ela dançando, provocando, bichando essa senhora. Os boys amam. O rei chora, tem feitiço nessa raba. Na batida ela recola. Os boys amam. O rei chora. Ela dançando, provocando, bichando essa senhora. Os boys amam. O rei chora, tem feitiço nessa raba. Na batida ela recola. Os boys amam. O rei chora. Tiozão, o copinho dela e o guarda de trânsito.